retornando a prova, Vitor Thiago Hotel. Esse Vitor Thiago Hotel está visual com o TAM, a final? Afirmativo. Condição de prosseguir a retaguarda do mesmo, cruzando o eixo da 10? Tio, pode cruzar a final da 10, está ingressando na base pela direita da 97. Autorizado, apresento o Telhotel, tráfego avistado, reporte cruzando o eixo da aproximação da 90. Salvador, bom dia, Web 746, tem informação, Charlie. 746 da Web, boa noite, aciona a identificação, desce para 3000, Prodigy Lan, ajuste 1019. Para 3019, Prodigy? Duna, Duna. Duna, obrigado. No 889, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Na 107. Está girando base da 107, Vitor Chagas. Zero, solas 43, direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará na 3600. Salvador, bom dia, tribo 5317, cliente da Charlie para Belém, proscópia. Digo 317, Salvador Belém, 380 aprovado, 1 minuto para autorização, prepare a subida Momo. Momo aguarda, tribo. Vitor Charlie Hotel tem pista 17 livre, pouso autorizado na mesma, 140 graus, fico nós, check-in. Pouso autorizado 17, está baixado, oito armado, Vitor Charlie Hotel. 145 graus, vem para cima. Portão 8. Alfa Juliette, portão 8, está 3600. Copiei, sim, 32, 32, 32, 1225. 8-9-6, livre final IRS-X-Ray, reporte estabilizado. Gol 8-9-6. Livre IRS-Ray vai reportar estabilizado, 8-9-6. Estou Charlie Hotel, solo agora às 4-6. Confirme o pátio. Ingressar à direita, parte 5, frequência livre está a funcionar, bem-vindo. Salvador, o voo 1606 no 5 para pushback para amanhã. No portão 05, aprovado. Puxa, você não acha um táxi? Vamos chamar, obrigado, por táxi. 5317 para cópia. Pronto. Belém 380, rota Zulu 41, decola 10. Curva pela esquerda, subida Momo, transição Trova, 5536 transponder, controle 120.8. Confirma o controle, por gentileza, 128. É, 120.8. Autorizado, Belém 380, primeira curva à esquerda, Momo, Trova, 5536, é o transponder, 120.8 é o controle. Vai pela Upper Whiskey 41. Upper Zulu 41. Upper Zulu 41. Já está pronto para o pushback de funcionamento. Linha 01, 35317. Ok, na sequência, estou com já o gol no portão 5 que iniciou. E assim que o mês cruzar a retaguarda, a gente coordena o seu início, ok? Gente, aguardando então a autorização. 35317. 896 da Gol. 896 estabilizado, visual com campo. Torre 1186. 186, obrigado. Não nada. Web 6746 10 para 2019. Livre final LS tem que ser reposto estabilizado. Sala 2000 com 1019, chamada ILS. 6746. Salvador, boa noite, Gol 9896, Índia Serra, Baixada Salvador. Gol 96, seguinte, tem pista livre de pouso autorizada a 10, vento 170 graus com 7 nós. E pouso na 10, Gol 9896. Para o táxi do Gol 1606, 051 na bordo, 4 horas e 45 até na Fortaleza. 06, táxi em frente, India Alpha, reporte pronto, ponto espera da 10, ajuste 10, 19. India Alpha, ajuste 10, 19. Tribo 5317, após o Boeing retaguarda, está livre no 01, chama o táxi. Após o Boeing na retaguarda, está livre no Tribo 5317. Localizado o WebJet 6746. 6746 da Web, Torre 1186. Chamarei grato, um bom serviço. Gol 9643, 10 para 2000, 2019, destinal X-Ray, reposto estabilizado. 10 para 2000 pés, ajustado 2019, reposto estabilizado, 6746. Estimação Web, aguarda onde está livre. Não me adequado de imediato, quando autorizado? Fica só de um minutinho. Nove e meia, solo 55, bem-vindo, táxi à direita, na minha escuta, prossiga via Alfa e reporta em São Juliette. Via Alfa, vai reportar em São Juliette, 896. 1906, mantém a posição. Tendo voo 1906. 6746, pista livre, cheque trem, pouso autorizado na 10, 150 com 7. Passado e travado, leve pouso na 10, objeto 6746. Coisa mais linda. Saudade. Foi no pose. Vixe. Escola VASP, aprenda, viu? 3197, com 57 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna São Luís para o táxi. India e Alfa até o ponto de espera, reporte pronto, ponto de espera dono zero, ajustado 1019. India e Alfa, reporta pronto, Jefferson. Edson Juliette, 896. Juliette, portão 4. Juliette 4, 896. No 606, após tráfego, ali mantém. Positivo, após a Pérola Negra pousar, a gente ali mantém o 606. Cativa meu pouso não. Oi. T46, bem-vindo, solo é 58, ao livrar direita, axa me escuta, prossiga via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, 6746. Tchau, seu Pimenta, um abraço. Bom voo, valeu. No 606, pista livre, 160 com 8, decolagem autorizada de 10. E o decolagem bom, 606. No 643, torre 118-6. 118-6, 643. Torre Salvador, boa noite, voo no 643. 643, ciente, reporte tem embaixo travado, pista livre, pouso autorizado na 10, 160 graus, fica com nós. Vai reportar, 1643. No 606, decolado agora, 00, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo. Bom dia, 606. No 606, contato radar do colégio, Salvador 390, preciso ficar já musitado. Solicito 3, acidente, 390, o voo 606. Jeep 5317, tá pronto? 5317, tá pronto, senhor. Após o Boeing na curtíssima, ali mantém. Após o Boeing, ali mantém. Voo no 643, bem-vindo, solo agora 03. Vá livrar à direita, taxa me escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette para o portão 3, mas me escuta, 517 da trip, livre decolagem da 10, 140 com 10. Livre decolagem, 5317. Sete, decolado agora 05, controle 120.8, bom voo. 208, uma boa, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Trip 5317. Trip 5317, contato radar na decolagem, sobe ao 370, perfil Momotrova. Manda, é 3738. Correção, 38. Desceu, bom, trofa. Bom, no 606 do presente chame Recife, no 2085, alternando no 2545. 2085, 2545, no 2685, alternando no 2545. 2, bom dia, gol 896, informação Charlie. Salvador, bom dia, gol 896. No 896, ciente de uma pessoa, só um minuto para autorização, prepare a subida PUCA. A gente está na guarda do pacote. Ciente, livre desvio, repórter retornando a saída. Passa na mano. VIP 5317, controle. Prossiga. Presente voo e trova, restrito nível de voo 320. Está presente trova, 320 restrito. E meia, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado de apostila 370, rota por 158, decola no zero, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5541 no transponder, controle 120.8. Seguinte, controle 370, rota por 158, decolada 10, curva esquerda, Puca, Sumo, Puca, Jambu, Caju, 554, transponder, 208. Só confirmando o transponder, 5541. 5541. Portão 4, só para informar, a gente está